Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo chegando na sua quarta-feira. Uma boa quarta-feira para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz e vou te fazer companhia com uma hora de sucessos. O melhor do sertanejão você ouve aqui é o Central do Sertanejo, que tá chegando na sua quarta-feira. Você que está em casa, você que está no seu carro, está no seu trabalho, aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É sempre um prazer enorme saber que você está aí do outro lado do rádio, né? Eu aqui no estúdio fazendo o Central do Sertanejo, um programa que eu seleciono as músicas com todo amor e carinho, né? Que eu vejo aí as principais informações e uma quarta-feira maravilhosa para todo mundo, né, gente? Meiozinho de semana, a semana aí tá voando. Vou falar para vocês agora da 47ª Expo Agro, que vai ter diferentes opções de setores. Olha que legal. A festa começa no sábado, dia 14, já com Wesley Safadão. A programação da festa ficou assim, ó. A feira Expo Agro terá um total de 15 shows em 3 finais de semana. E a programação vai abranger diferentes vertentes da música sertaneja, além de shows católicos e programação infantil. Pela primeira vez na cidade, vai ter aí o fenômeno da música Wesley Safadão, recorde nacional de público por onde passa. Ele sobe no palco no sábado, dia 14, dando início à festa mais esperada do ano, no Parque Fernando Costa. Wesley Oliveira da Silva, Safadão, é dono de hits que misturam sertanejo e forró, uma música camarote que bomba, já tem mais de 116 milhões de visualizações no YouTube. E falando aí dos diferentes tipos de... como é que vai acontecer a venda dos ingressos, né? Os ingressos da pista continuam a ser comercializados a R$ 20,10 para estudantes. Os pontos de venda você confere aí no site nettickets.com.br. Legal, vem aí então a 40ª Expo Agro, Exposição Agropecuária de Franca. Passaporte aí promocional também está sendo vendido aí a R$ 70,00, válido para todas as noites, exceto dia 20. Então são 3 finais de semana, muito legal esse evento, deve ser bacana demais. E vamos começar então a nossa quarta-feira com Marcos e Belucci, Wesley Safadão. Aquele 1%, é Central do Sertanejo. Boa quarta-feira. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, de saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele por cento é vagabundo. Mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam. Puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, de saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito.

Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo na sua quarta-feira, dia 11 de maio do ano de 2016. A música por aqui não pode parar e não vai parar, né, meu amigo? Você sabe disso. Tô trazendo pra vocês também mais informações. Quero agradecer a cada um o carinho da audiência, né? Líder em absoluto no horário. Ei, maravilha! Todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá curtindo, porque aqui só rola as melhores músicas pra você, meu amigo, minha amiga. Olha que maravilha. Vamos ver aqui o que que temos no Viola Mix, que é o site aqui de informações do nosso Central do Sertanejo. Vamos ver aqui. É tanta festa de rodeio, tanta festa de peão, tanta coisa bacana acontecendo nesse Brasil aí, né? Vamos ver o que que nós temos aqui de mais informações. Falei pra você da 47ª Expo Agro e agora eu vou falar do Lucas Luco, que é convidado por Anitta para o próximo Música Boa. Olha que legal, Música Boa vai no ar aí toda terça-feira, né? Sucesso das noites de terça-feira no canal fechado Multishow, o programa Música Boa ao vivo, comandado pela funkeira Anitta, receberá o cantor Lucas Luco na próxima edição. Que bacana, eu acho que essa parceria vai ficar muito legal. O programa da Multishow vem trazendo uma série de participações especiais com diversos gêneros da música, com direito a pop, funk, pagode, sertanejo, além de Luco. O programa também terá El Chan e o Mr. Catra. Lembrando que Lucas, Luco e Anitta já gravaram juntos um clipe. Trata-se de Beijar a Queima-Roupa. É isso aí, né? Que eu não tô lembrando, tô lembrado dessa música, não. Mas vamos aí, com Lucas Luco, no Central do Sertanejo, na sua quarta-feira. É, não tô ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, fingir que não me viu. Deixa meu coração vazio contra mulher. E a partir de agora eu vou voltar pros meus amigos pra farra, provar o meu motivo pra mudar. Acabou de acabar. Ah, ah. Fui pra balada e amei um piseiro. Beijei faz poucas que batom vermelho, mas eu ainda me vejo com você. Eu passo o dia inteiro bebendo, e quando eu acho que eu tô te esquecendo, eu ainda me vejo com você. Hey, yeah, yeah, hey, yeah. É, não tô ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio pra outra mulher. E a partir de agora eu vou voltar pros meus amigos pra farra, provar o meu motivo pra mudar. Acabou de acabar. Ah, ah. Beijei mais bocas que batom vermelho, mas eu ainda me vejo com você. Eu passo o dia inteiro bebendo, e quando eu acho que eu tô te esquecendo, eu ainda me vejo com você. Faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio. Central do Sertanejo. Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida, que voltou a sorrir,